Tentar andar, primo. Então, todos os amigos, vem cá, cavalo banguela. Então qual é, cumpaz? Fala tu, já é. Demorou, tô no mic, não posso dar de mané. Então qual é, cumpaz? Fala tu, já é. Demorou, tô no mic, não posso dar de mané. Então qual é, cumpaz? Fala tu, já é. Demorou, tô no mic, não posso dar de mané. Então qual é, cumpaz? Fala tu, já é. Se você é maluco e fica ouvindo meu som, é certo, você já percebeu e comentou com os amigos que eu só escrevo uma parte, largo o refrãozinho na moral. Você pode até achar que é preguiça, mas minha arte é assim pra não encher o saco. Eu confesso que eu não gosto muito desse rap enorme, conforme eu vou ouvindo, não tá nem no meio ainda e já enjoa. O cara gastou 3 canetas, 15 folhas, frente e verso, a maioria dos versos cai na mesmice, nem todas as rimas saem assim boa. Pior que até podia, se ele se preocupasse fazer essa merda direito, se limasse aquelas que ele mesmo sabe que não tão pegando os pelas de jeito, entende? Não é pra ser perfeito, mas sabe aquelas paradas que cê rima simples, convicto e diz pronto, tá feito? Então, é feito isso, meu efeito, tá ouvindo ou feito? Tô falando contigo, não desliga agora não. Cê fala de mim, sabe que eu aceito, na moral, só vou revidar na rima, o respeito prevalece. Quando eu vejo um trouxa querendo arrumar estresse, por causa disso eu penso, será que esse representa mesmo? Ou só representa mesmo a velha história de quem só aparenta mesmo? Pai, sua roupa não vale de porra nenhuma, cê nasceu pelado, mesmo que cê tenha ficado peludo, que nem de leve, o gato congelado, não muda nada em termos de sermos humanos. Sermos da paz ou sermos dos manos que acham que rap é uma coisa só, sem nunca ter visto uma coisa só. Que todo mundo sabe que só se sentindo só, no meio de milhões de pessoas berrando silêncio, faria de você um todo com nó na garganta. Sai o MC que dispersa as palavras a esmo do sentido concreto. Eu tenho os pés no chão, claro, mas isso não quer dizer que minha cabeça não pode alcançar o teto. Cê entendeu, não se faz de babaca não, só porque tá na frente de alguém que não vai com a minha cara e não me encara nunca. Cara, meu coroa sempre me falou, se é isso mesmo que cê quer, então vai, meu filho. Faz por onde não se fez do falho, vencedor, escondendo-se máscaras, e mande-me lembranças por outros quando não der por si. Afinal, eu sei que o MC tem pouco tempo pra si, por preocupar-se com o que se passa. Mas isso passa, e quando cê passar por perto, faça-nos uma visita depois de anos. Os planos mudaram, do tudo fez-se nada, do nada inverso. E vice, já tá ótimo pro meu verso, sem pretensões, sem pôr tensões. Dos que leva a vida, estado ímpar, tensões que vão além dos ouvidos. Cê já ouviu algum? Então qual é, cumpade? Fala tu, já é. Demorou, tô no mic, não posso dar de mané. Então qual é, cumpade? Fala tu, já é. Demorou, tô no mic, não posso dar de mané. Então qual é, cumpade? Fala tu, já é. Demorou, tô no mic, não posso dar de mané. Então qual é, cumpade? Fala tu, já é. Demorou, tô no mic, não posso dar de mané. Sempre assim mesmo. É ninja. Acabou.